assuma sua mente, brother, e chegue a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Muito bem, Stephanie então, Brito, estamos aqui hoje, já apresentei você sem nem falar o teu nome, para falar, para começar mais um dos gloriosos Benzina no Meião especial. Stephanie, fala aí com a audiência, por favor. Eu acho muita sacanagem você me chamar de Stephanie Brito, quando você podia me chamar de Stephanie Absoluta, Bárbara. Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie. Eu só não te chamo de Stephanie Absoluta porque eu acho que você ainda não tem o CrossFox, né? Que eu acho que são equipamentos vendidos separadamente, né? Mas você tinha que ter, né? Mas assim, não terei porque eu não tenho carteira de motorista. Não, mas não precisa ter carteira de motorista pra comprar o carro e muito menos pra dirigir. Você precisa de carteira de motorista se a polícia te pegar. Ah, tá. Já fica okay. A primeira vamos... dica. Vamos lembrar disso a próxima vez que eu tentar fugir de carro. Hoje, Stephanie, a gente veio aqui para mais um Benzina no Eião especial de música, né? Já teve alguns aí passados. E hoje vamos falar de um ritmo, de um movimento musical que, assim, mora no meu coração, que é o soul music, mas o soul music brasileiro, em especial o soul music brasileiro, que é pra mim, assim, uma coisa, sabe, como eu disse num outro programa, se os meus ouvidos sentissem sabor, soul music tinha gosto de mel. Nossa! Gostou? Profundo isso, é um amor, assim, bem intenso. É um negócio muito louco, porque assim, desde muito pequeno eu ouço isso, tá ligado? Desde muito pequeno. Era o tipo de música pra se ouvir enquanto a minha avó fazia faxina em casa no final de semana. Ah, sim, aí você tem toda aquela relação, né, de isso, memória. Isso, exatamente. E assim, a minha família, né, já falei aqui, não é uma família ligada ao movimento negro, né? A minha avó, ela era da Umbanda. Já faleceu, né? Então ela tinha ali um contato, mas ela era ultra racista, né? O meu pai era capoeirista, a maioria dos amigos do meu pai eram negros, mas o meu pai também, até hoje, né? Tá vivo ainda. Ele faz uns comentários às vezes que eu falo, pai, isso aí dá até cadeia, fica esperto. Mas era uma música que rolava na vitrola sempre lá de casa, por quê? Não me pergunte. Pura e simplesmente por uma apreciação estética, a qual não está embasada em nada mais. Eu cresci ouvindo isso aí, e quando eu cresço e começo a prestar atenção na letra, começo a prestar atenção por que essa pessoa tá falando isso, e daí com uma série de outras coisas, com uma série de outras bagagens que você vai adquirindo ao longo da vida, as coisas começam a se encaixar, começam a fazer sentido, e você fala, porra, é ainda mais legal do que eu imaginei que era quando eu só ouvia. Então, Barba, esse lance que você tá falando sobre as pessoas, essa contradição, né? Da pessoa gostar de coisas que têm uma origem na cultura negra, mas ao mesmo tempo não terem noção do próprio racismo e reproduzirem racismo sem pensar de uma maneira crítica, isso é bem comum, né? Tipo, vocês já falaram Sim. sobre isso aqui, do samba, do funk e tal. E a Bell Hooks, ela fala sobre isso. Que, assim, essa coisa do apagamento da contribuição cultural, né? Ela vai reforçando essa ideia de que o negro não tem valor, ou que o que ele produz é uma coisa assim, é um subproduto, não é uma grande contribuição cultural, ou não é uma grande manifestação, enfim. Uhum. E aí tem toda uma questão das pessoas acharem que não é politizado, que não é poético. Acho que hoje esse nosso papo aqui vai mostrar que o soul tem várias coisas maravilhosas, tipo ritmos, letras, swing, uma série de coisas. Bom, o Benzina no Meião especial de música pra mim, Stephanie, né? Ainda mais que a gente tá, né, sem o Orlando, que foi o responsável pelos últimos roteiros, não tá aí. Pra mim, é uma responsabilidade gigantesca. Abrir a boca pra falar de tanta gente e de um movimento tão gigantesco como esse requer um cuidado, assim, do tamanho de um elefante, sabe? Porque assim, não é apenas o cuidado que eu tenho como apreciador, como cara que gosta de soul music. Então, eu já quero me antecipar e pedir desculpa para as pessoas que entendem mais, porque com certeza eu vou falar alguma merda no meio desse programa, tá ligado? Desculpas antecipadas. É, eu sou aquele tipo de cara que entra no grupo de Telegram e já fala assim: galera, desculpa aí pelo climão que eu vou gerar daqui a pouco. Então, quando acontecer, já peço perdão. Não que isso, né, seja alguma desculpa, né? Mas então tá, Stefano, a gente vai tentar trazer um pouco, não tudo, que é impossível, né? Seria impossível fazer um programa de 2 horas e pouco aí, talvez, não sei quanto tempo esse programa vai ter, trazer tudo. Porque a gente precisaria de muito tempo pra isso, pra falar sobre a história do soul music brasileiro, né? A gente não vai, a gente vai dar uma introduçãozinha ali, falar um pouco sobre como surge a soul music lá nos Estados Unidos, mas o nosso foco aqui é o Brasil. E os nomes, né, que estão em destaque, que aparecem em meio a esse movimento, né, de soul music, que também vão pipocar lá naquele programa que a gente fez sobre o funk, né, que foi um roteiro que o Orlando escreveu empolgadíssimo. Você que não ouviu o programa, ouça depois o programa, porque na verdade esse programa aqui, ele serve como prequel daquele programa lá. Então, na verdade, até era pra gente ter gravado esse programa aqui antes, mas como deu um rolo lá daquele cara que foi preso, do DJ Renan da Penha, ele, o Orlando, falou: porra, precisamos falar de funk. Eu falei: não, mano, então vamos. Então é isso. Pra pensar a soul music ainda que brasileiro, a gente precisa voltar, dar uma chegada lá nos Estados Unidos, até Memphis, no Tennessee. E ainda que alguns considerem que o soul music não tenha surgido lá, é inegável que muitos nomes gigantes desse ritmo nasceram naquela terra, banhada pelo rio Mississippi, que enriqueceu com o comércio dos escravos e o cultivo do algodão. Então aí a gente já percebe que tem uma questãozinha muito intrínseca ali, né? Outra cidade que também é considerada um dos berços do soul é Detroit, que também tem a maioria da população negra, e é apenas onde foi fundada a Motown, que não é, porra, pouca coisa, que gravou artistas como The Supremes e o gigantesco Marvin Gaye, altamente influenciado por esse ritmo. Estados Unidos, durante os anos 40, 50, a palavra soul era usada para se referir a qualquer criação dos negros. Então, por exemplo, em alguns estados do sul, onde você teve aquele passado escravagista e tal, a maioria da população negra, você tem a soul food, que é a comida que tem toda uma influência da culinária africana, que é bem, assim, o que seria as nossas comidas aqui, que foram criadas a partir da experiência dos escravos, como a nossa maravilhosa feijoada. Só um dos exemplos, né? Tem uma porrada. Pois é, mas enfim, então soul music era uma coisa assim da música dos negros, era um termo guarda-chuva, na verdade, né? O que não deixa de ser irônico a gente pensar que tudo que era dos negros era chamado de soul, porque a Igreja Católica durante muito tempo compactuou com a escravidão, dizendo que os negros não tinham alma, né? Os negros eram passíveis de serem escravizados porque eles não tinham alma. Então, o soul, ele surge como essa música, a expressão da alma do negro, né? Mas na verdade ele é uma mistura de R&B. Something told me it was gospel. Música gospel que a gente conhece aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Não, é a música, é isso que eu ia falar, é aquela música gospel das igrejas negras, que tem toda uma performance, né, dos louvores e canto e dança. Dos corais. faz parte, inclusive, da experiência religiosa, né? Aquela catarse da dança no gospel. Que é uma coisa, assim, né, particularmente, me permita a interrupção, ver um coral gospel ao vivo deve ser a coisa que você fala assim, caralho, Deus deve existir mesmo, cara. God has smiled on me. You've been good to me. Existe e canta, Barba. Sim, não pode, sabe, essas pessoas cantando desse jeito não pode ser simplesmente treino. Isso aí tem um bagulho divino aí. Eu acho que rola uma inspiração. E o R&B que a gente tá falando aqui, que foi misturado com esse gospel, também não é o R&B que a gente pensa, sei lá, Solange Knowles hoje em dia cantando. É um pouco diferente também. Uhum. No caso, era uma mistura do jazz com o blues, que inicialmente também tinha um nome horrível, que era conhecido como Race Music. Era tipo música isso. Da raça. Assustador. Olha isso. Assustador. Olha isso. Pois é. E aí, um produtor musical negro, o Jerry Wexler, que era responsável só por produzir uma galera assim, como Aretha Franklin, Ray Charles, Bob Dylan, falou: não, gente, vamos gente, chamar... gente gigantesca só. É, vamos chamar essa música aqui de Rhythm and Blues, que vai dar certo. E aí, esse é o soul que a gente vai falar aqui, que deu origem ao soul brasileiro, ele é essa mistura, então, do gospel e do rhythm and blues dos anos 40 e 50. A música dos negros, que também é a música da alma, une, então, a performance do gospel e toda essa coisa religiosa e catártica, né, essa emoção, com o improviso do jazz e também a vazão dos sentimentos que o blues permite, né? Porque o blues, ele tem aquela coisa, embora ele seja uma coisa mais triste e tal, mas ele tem toda essa questão de dar vazão aos sentimentos dos bluesmans, desde o baco do blues que tá puxando isso aí até hoje. Pode crer. Isso culmina numa música extremamente emotiva, emocional, um diálogo emocionado entre o coro, o vocalista, performances que arrebatam as pessoas, solos muito marcantes, lágrimas na plateia. Então, assim, o soul, ele é um ritmo que não passa despercebido de jeito nenhum, que afeta quem ouve, afeta quem canta e dá aquela sensação de que é impossível ficar parado. É desse soul que nós vamos falar hoje, Barba. E a gente vai começar falando de uma canção de 1967. A dupla Sam and Dave gravaram uma música chamada Soul Man, que se tornou um clássico inegável. Essa música, Stephanie, eu vou falar um negócio. O pequenino Barba, antes de ter barba na cara, acho que eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, né? O pequenino. O pequeno Cristiano. Exatamente, nem era barba aí. Na verdade, Stephanie, revelações. Eu era o cabelo, eu era o cabeludo, porque eu tinha cabelo naquela época e não tinha barba. As ironias da vida. É pra você ver. Na minha mais tenra infância, eu fui afetado ao assistir pela primeira vez. Quando eu fui numa locadora de vídeo, que é um conceito assim utilizado pelos antigos, né? Pessoas que. Só historiadores, né? A Tupá, talvez, estivesse aqui, ela poderia explicar um pouco sobre o conceito de videolocadoras. Pessoas que, que viveram antes do streaming. Isso, que é tipo assim, pra explicar pras pessoas. É tipo uma Netflix, só que você tem que ir lá buscar. Você tem que ir num lugar pra buscar o vídeo que tá no computador, que é uma coisa assim muito arcaica, né? Aí beleza, eu cheguei lá, tava eu e um amigo meu que também se chama Cristiano Paiva, e nós dois tocávamos violão, né? Tocamos ainda hoje, ele é músico profissional, inclusive. Eu gostaria de ser músico profissional, não sou. A gente foi numa videolocadora e beleza, tava lá procurando um filme pra assistir, porra, dois moleque numa tarde, sei lá, no meio da semana. E daí o atendente, que hoje, né, você tem lá os indicados do YouTube, né? Os indicados do YouTube naquela época era o atendente da videolocadora, que falava pra você, ah, você gostou de qual filme? Ah, gostei de tal. Fala, então leva esse aqui que é parecido. E daí ele falou assim, já viu isso aqui, irmão? Ele me mostrou, eram os Irmãos Cara de Pau, né? The Blues Brothers. E daí eu falei, caraca, mano, é musical? Ele falou, não, é musical, mas é legal, pode confiar. Eu levei ressabiado pra casa, assisti à tarde, eu e o Cristiano, né? E no fim do filme, eu não queria saber de mais nada. Eu só queria ser um soulman. E assim, porra, durante muito tempo eu queria ter uma banda de blues, eu queria ser aqueles caras, é isso. Eu queria ser aquelas pessoas que estavam no filme. Então, os Irmãos Cara de Pau mudaram a sua vida. Basicamente, né? Basicamente. É importante lembrar que nos anos de 1960, a luta dos negros nos Estados Unidos estava concentrada no fim da segregação racial e na igualdade dos direitos civis. E artistas como a Nina Simone participavam ativamente de protestos que apoiavam lideranças como a do reverendo Martin Luther King. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. God damn. Alabama's got me so upset. California's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. God damn. Can't you see it? I know you can feel it. Tem um podcast chamado Clube da Música Autoral, pra quem não conhece a história da Nina, e ele conta, nesse podcast ele conta a história de músico, na verdade ele conta a história de músicas, e ele fez uma série de só contando história de artistas mulheres, e uma dessas mulheres que ele escolheu pra contar a história foi a história da Nina Simone, e assim... É um podcast que você... Eu ouvi esse podcast voltando de casa. Ele não é muito longo. Ele deve ter, sei lá, no máximo uma hora. Eu voltei pra casa, né? Do serviço pra casa, que dá uns 40 minutos. Eu voltei ouvindo. E assim, no meio do trajeto, eu tava chorando como uma criança. Ao ouvir a história dessa mulher. Porque é de você vomitar o seu coração e pisar em cima de tão tensa que é a história dessa mulher. Tem um documentário também na Netflix sobre ela, que é bem legal. Uhum. Recomendo. Terá link aí embaixo. E aí você pensa o seguinte, essa luta dos direitos civis nos Estados Unidos, ela acabou criando uma repercussão, a figura do Martin Luther King, né? Se tornou uma pessoa muito forte, até pelos discursos, pelas colocações que ele fazia. Então, a gente nunca vai saber exatamente até que ponto é uma influência imperialista, sim, né? Até que ponto é uma questão de homenagem. Ou os artistas negros brasileiros que também queriam fugir um pouco dessa questão de serem colocados em caixinhas, né? Tipo, ah, você é negro, você toca samba. Tipo, não, peraí, sim. Eu quero tocar o que eu quiser. E aí... Nessas experimentações, assim, começam a chegar os ventos do soul, porque uma das primeiras músicas que a gente vai ver chegar aqui é uma homenagem ao Martin Luther King. Uhum. Embora o reverendo King seja muito conhecido pela resistência pacífica, né, pelas marchas de Selma e Washington, pelos protestos em que as pessoas ficavam lá simplesmente imóveis e resistindo, sem violência, ele foi, ao longo da militância política dele, ele não criticava apenas o racismo, ele começou a entender que existia ali uma associação entre a política bélica dos Estados Unidos, o sistema capitalista, a desvalorização dos corpos negros, uhum. E um ano antes dele morrer, Barba, ele fez um discurso contra a guerra do Vietnã, que foi uma coisa assim histórica, e alguns americanos ficaram chocados e acharam Martin Luther King muito radical por dizer coisas do tipo: enquanto máquinas e computadores, o imperativo do lucro e os direitos de propriedade forem considerados mais importantes do que as pessoas, o grande tripé racismo, materialismo e militarismo jamais poderá ser superado. Quer dizer, Martin Luther King chegou a essa conclusão e um ano depois foi assassinado em Memphis, em 1968, 4 anos depois de ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. A morte do Martin Luther King inspirou várias lutas e reações contra o racismo pelo mundo. E aqui no Brasil, ele foi homenageado pelo Wilson Simonal em 1970, com um tributo. Tributo ao Martin Luther King. 2 anos depois de sua morte. Stephanie, essa música, esse som, né, do Simonal, assim, que me, né, eu gosto demais do som do Simonal. Tem umas músicas dele que são horríveis na perspectiva, assim, tem uma letra assustadoramente machista, mas isso tem muito a ver com a questão da pilantragem lá, que supervalorizava isso, né. Isso não era ainda exatamente soul music. Outros artistas da pilantragem, né, que é esse movimento que o Simonal meio que encabeçava, aquele movimento cultural do final dos anos 60, com o Simonal como símbolo maior, né? Tem aquela musiquinha, vamos voltar a, que ele começa falando, vamos voltar à pilantragem. E o seu padrinho Carlos Imperial, que dava suporte. De maneira muito resumida, só para as pessoas entenderem um pouco. Ele era uma espécie de elogio ao jeitinho brasileiro, só que expresso em música. Houveram representantes do esporte também, mas pra gente aqui só importa os músicos, né? Um elogio à malandragem, que perdia um pouco a cara tradicional do samba e assimilava as guitarras e outros instrumentos elétricos. Segundo o próprio Carlos Imperial, a pilantragem é o samba tocado em 4x4 com inspiração no soul music gringo, em especial nas criações do Chris Montes, feitas com os arranjos do Herbie Alpert. Com a liberdade para aderir às levadas caribenhas, que dá para perceber bastante em algumas músicas do Simonal. Se você tem a sensibilidade, assim, você gosta de música caribenha, você percebe um monte de coisa ali. E a bossa nova aqui do Brasil. Tinha também muito deboche, muito escárnio, mas em oposição à música engajada da época, né? Bom, a gente tem que lembrar que a gente está ali já na ditadura, ostentava o consumo. E de modo geral, não se associava à figura do homem do povo, né, que muitos artistas daquela época buscavam transparecer. Também eram influenciados pelo som de Memphis, esses caras, né, da pilantragem, como o César Camargo Mariano, que esse cara, o César Camargo Mariano, ele participou de uma porrada de coisas nos anos 60, 70 e 80, mas uma banda em especial é a Som 3, que eu acho sensacional, que é uma banda de música instrumental. Então, quem curte música instrumental, procura no YouTube, Som 3, é sensacional. Yeah. O Nonato Buzar, que também tem um monte de coisa linda, linda, linda, que dava pra, porra, pirar. Só nesse cara já dava pra pirar. E é claro, no ritmo sensacional de ninguém mais, ninguém menos que o Jorge Benjor. Jorge de Garbados. Jorge de Garbados. Jorge de Garbados. Jorge de Garbados. E isso tudo ainda não era soul, né, Barba? Isso era, assim, uma mistura de ritmos. Era uma influenciazinha, né? Influências. Pois é. Do que tava rolando. Assim, um pouco de antropofagia já acontecendo antes do soul chegar ao Brasil. Porque, na verdade, né, o soul no Brasil, ele tem... pai, né? Ele tem data de nascimento, ele tem... certidão de nascimento? Né? É, tipo, ele tem a paternidade reconhecida. Foi no, né, Ratinho? Pelo nosso querido, maravilhoso Sebastião. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Né? Aquele menino pobre, preto, que saiu aqui da Tijuca, que inclusive foi responsável por ensinar, veja bem, né, Tião das Quentinhas, ensinou Roberto Carlos a tocar violão. Esse grande homem, veja tudo que ele fez pela música brasileira, entendeu? Que em 1954 foi para os Estados Unidos... com uma mão na frente e outra atrás, sem saber falar inglês. Exatamente, não falava nada, né? Fazer bico, entendeu? Tipo, pra se virar por lá. Voltou preso por porte de maconha. Eu amo muito essa história, que o Tim Maia foi preso e deportado por porte de maconha. As histórias do Tim Maia, tem várias histórias que você fala, caralho, não é verdade isso aqui. Se fosse uma história contada por alguém, você diria, o cara tá forçando a barra, isso aqui não pode ser verdade. O Tim Maia, é uma das histórias que eu amo, que eu conheço da história dele, é que tem um disco que ele tocou com os Mutantes e tal, acho que ele produziu os Mutantes em algum momento, e aí o disco se chama Os Mutantes no País dos Bauretts. E Bauretts era o apelido que eles deram pros baseados durante a gravação. Tipo, ah, aperta um Bauretts aí. E aí, tipo, virou aquela piada interna e virou o nome do disco. Mas enfim. Então, voltando dos Estados Unidos, depois de todas essas furadas e confusões, o menino Tião deixou de ser o Tião das Quentinhas e se tornou essa grande figura maravilhosa da nossa MPB, que é Tim Maia. Agora, se embora a gente reconheça que o Tim Maia é esse nome fundamental do nosso soul, o primeiro disco, na verdade, reconhecido como soul music brasileiro, não é do Tim Maia. Ele é, pasme mesmo, Eduardo Araújo. Não, eu fiquei chocada de descobrir isso gravando esse programa. Você não sabia dessa? Eu não tinha ideia que Eduardo Araújo foi o cara que gravou o primeiro disco de soul. Embora o disco... tenha sido produzido pelo Tim Maia. Deixa, né, eu falar uma coisa, Stephanie. Você sabe quem que é o Eduardo Araújo? Você já ouviu alguma música dele? Barba, eu descobri que eu ouvi, mas não sabia. Tipo... ele era, tipo assim, um dos bonitões da Jovem Guarda, né? E ele cantava aquela... Ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, só na areia eu sei trabalhar. E aí depois o cara foi, tipo, gravar soul produzido pelo Tim Maia. Mas aí chegou um momento em que o Tim Maia parou de levantar a bola desses caras da Jovem Guarda, né? E começou a fazer outras coisas. Em 1968, ele ainda produziu um disco chamado A Onda é o Bugalu. Essa é com versões de músicas que ele conheceu nos Estados Unidos. Baby, disco, A Onda Bugalu, né? Que é cantado pelo Eduardo Araújo. Cara, Eduardo Araújo, cara. Quem conhece fala. Não, você olha pro Eduardo Araújo, porque não sei se você sabe. Ele começou com rock, né? Com Ye Ye Ye lá da Jovem Guarda. Ele passou pelo Soul Music e hoje, não sei se você sabe, mas ele canta country. Ah, sim, porque eu dei um Google, né? Eu falei, gente, como assim essa pessoa? Né? Assim, a pessoa precisa fazer pesquisa pra gravar esse podcast, né? É, você acha que é? Assim, eu que não venho a gravar Benzina no Meião sem uma bibliografia, né? Sou nem besta, sou nem tolinha. E aí eu acabei descobrindo que hoje em dia ele canta country, mas eu fiquei bem chocada. Não, e ele é qualquer coisa, menos o estereótipo do cantor de soul music. Ele é qualquer coisa, menos isso. O disco, A Onda é Bugalu, não fez o sucesso esperado, não fez com que o Eduardo se tornasse aquele ídolo do soul music, né? Eu não sei nem se eles tinham noção do que significava tudo. Quer dizer, o Tim Maia tinha, com certeza, mas o Eduardo Araújo, com certeza, né? Não sei se ele teria essa... Sabe, o peso que a soul music significava naquele momento. Mas ali, naquele disco, tem uma música que é... Sem medo de errar. Eu mesmo já cantei várias vezes. Não vale, porque eu já cantei Tim Maia muitas vezes na vida. Que é top 10 em todos os karaokês do Brasil. E na voz do Eduardo Araújo, essa música. Você. De repente a dor de esperar terminou. E o amor veio enfim. Eu que sei. Mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez todo pranto. Meu amor, você é tudo que sei, tudo que eu sonhei, tudo que esperava. Ouviu, Stephanie, a voz do Eduardo Araújo? Não é. Tipo, agora eu vou cantar essa música no karaokê. Vou sair daqui atrás do karaokê. Não, eu quero que as pessoas que ouçam esse programa saiam daqui só cantando isso. Só que agora eu vou falar pra você. Agora compara essa mesma música, Você, que é uma composição do Tim Maia, na voz do próprio. E que, assim, sem qualquer demérito, o Eduardo Araújo, coitado, você vai entender quando você ouvir agora, na voz do Tim Maia, o que, que significa ter a alma na voz. De esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez, mas desta vez tudo pranto sumiu, como encanto surgiu, meu amor. Tim Maia, pro nosso soul, foi um cara que se foi revelado em 1964, um cantor, compositor e instrumentista paraibano, Cassiano, tocando com o grupo Os Diagonais. Recomendadíssima essa banda, recomendadíssima demais. Só tem dois LPs, mas assim, os dois LPs são sensacionais. Inicialmente eles eram conhecidos como Bossa Trio. Uhum. E aí foram banda de apoio do Tim Maia um tempo, antes dele chegar nos gloriosos tempos da Vitória Régia. Uhum. E esses dois compactos... Não, os dois LPs, né? Eles têm mais uns três ou quatro compactos. Sim. Esses dois LPs, com mais alguns compactos que eles lançaram pela CBS, a RCA, fizeram com que o Cassiano ficasse conhecido pela sua mistura do soul com o samba. Uhum. É uma delícia o som deles. É, ele é o compositor de músicas como Eu Amo Você, que ficou muito famosa na gravação do Tim Maia, uhum, e também Primavera. Mas eu sei que você separou aí pra tocar a Primavera do Cassiano, né? Pode o outono voltar, ah, oiê. Eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo. É primavera, eu te amo. Esta rosa, para a vida, guardo esta rosa. Assim, que homem esse Cassiano, só isso tem isso pra dizer. Abala minha já fragilizada heterossexualidade. Oh, e assim, uma das músicas pelas quais todo mundo, né, deve, às vezes não liga o nome à pessoa, né, já deve ter ouvido, né? Até porque grande trilha de novela e tal, aquelas, sim, canções de amor, assim, bem rasgadas, né? A gente tá chegando no momento amoroso desse programa. É A Lu e Eu, que foi gravada em 1976. E aí agora você vai subir essa música maravilhosa, Barba, e vamos todos, essa tipo... música. A Lua e Eu. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu, caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas. Mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Puta, Estevam, me dá um abraço aqui. Vamos dançar essa aqui. Ficar sentimentais aqui, né? Essa entradinha com o tambor assim. A lua e eu. Puta que pariu, me arrepia, Stephanie, sério. É legal a gente prestar atenção, porque o soul brasileiro, ele cria um espaço, Barba, não só para uma experimentação musical em que vão se misturando, né, os metais, as batidas, as referências do samba, mas também elas criam um espaço pro homem negro expressar seus sentimentos. Puta, isso é... Se a gente parar pra prestar atenção nessas músicas que a gente falou, Eu Amo Você, Primavera, A Lua e Eu, elas são músicas em que o homem negro tá declarando seu amor, e ele declara esse amor sem objetificar a mulher. Uhum. A mulher não é, assim, um ser a ser conquistado. Por exemplo, a gente falou do Jorge Ben. Jorge Ben tem umas músicas que são... Gosto, mas, assim, tem umas músicas terríveis, assustador, sabe? É tipo o Simonal lá que eu falei, né? É, tipo, a minha teimosia é uma arma pra te conquistar, eu vou ganhar você pelo cansaço, pra você gostar puta de mim, pariu, mulher. Stephanie. Me erra, bicho, sai pra lá. Sai daqui, meu. Cara, sai daqui. Né? Tipo, me erra, não cansa minha beleza, não. Agora, pô, o cara chega, né? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Nossa, quando o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Aí você já começa a pensar, pô, vi vantagem, hein? Stephanie, acho. Você não sabe quantas pessoas se apaixonaram por você agora, você recitando essa música. Sério, porque essa música... Assim, eu nunca, quando a gente tava conversando, né, enquanto eu fazia a pauta, e você apontou esse negócio, eu falei, caramba, eu nunca, sabe, na minha modestíssima análise de homem branco, eu nunca tinha me apercebido disso, sabe, dessa sutileza, dessa singeleza com a qual o Cassiano tá... Sabe, puta, eu fiquei assim, eu gostei mais do Cassiano depois desse comentário que você fez. Eu já sou um grande fã do Cassiano. O Igor Massali, que é meu amigão aqui de Curitiba, porra, é um fanzaço dele também. E quando o Igor colava lá na igreja, às vezes a gente tocava as músicas dele. E porra, depois que você fez esse comentário, eu falei, caramba, olha, presta mais, sabe, tem mais uma camada pra eu gostar, mais uma camada pra eu analisar. E porra, a música ficou ainda mais linda pra mim. Todas as músicas dele ficaram ainda mais lindas pra mim. Tem um livro, Barba, que mudou a minha relação com a música popular, que se chama A História Sexual da MPB. E que é um livro que analisa justamente como a música popular brasileira trata com as questões de relacionamento, de gênero, de sexo, prazer, orgasmo. E aí eu fiquei muito chocada quando eu li esse livro, de ver assim, que a gente reproduz muito machismo nas canções, né? Sim. E que por outro lado também tem umas outras cantoras que vêm quebrando tudo e fazendo coisas totalmente diferentes. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa é assim, hoje em dia a galera fala muito de sofrência, né? Mas, assim, você vê que essas músicas, né, tipo, do Cassiano, do Tim Maia, elas não são exatamente uma coisa de sofrência, do tipo, ai, a mulher me deixou. Não, é um convite amoroso. Sim. Não, né? É uma coisa assim, não, tipo... Não, o lamento, né, a sofrência lá é um lamento egoísta, né, me parece, assim. É tipo, eu perdi alguma coisa. E o sofrimento que o Cassiano passa ali é diferente, eu não sei explicar, Stephanie. Explica não, você. E tem umas coisas que eu acho que não chega nem a ser um sofrimento, mas é uma questão de desejo. É aquela pessoa do tipo assim, estou aqui, amo você, tipo, me amo de volta, sabe? Tipo, vamos ser felizes, vamos ficar juntos, enfim... Eu acho que é um anseio de ser amado, na verdade. E se a gente parar pra pensar, assim, a galera fica muito esperando certas questões políticas, né? Mas a gente também precisa pensar o afeto como uma instância política. A gente tem visto muito questões de masculinidade, dos homens se afirmando, né? O macho, né? O cara que resolve os problemas e tal, não sei o quê. E a gente também precisa lembrar que, né, vocês, homens, do alto dos privilégios de vocês, enfim, vocês também têm coração e sentimentos e sofrem. Fala aí do seu coração, Barba. Eu sofro pra caramba, Stephanie, sério. Hoje mesmo eu tava conversando... Não, ontem eu tava conversando com uma amiga no Twitter sobre isso. Falei, porra, às vezes é sempre, sabe, esse expor-se... Enquanto... Eu sou um cara que chora por qualquer coisa, né? Em alguns podcasts que eu gravei na vida, eu já chorei copiosamente. No podcast sobre o Martin Luther King, do Irmãos.com, que é um grupo de podcast cristão dos amigos meus. Cara, eu chorei horrores, horrores, horrores. Eu chorei horrores. Então, eu tava falando que chorei no podcast da Nina Simone. Bom, eu choro até em propaganda de margarina. Sabe quando o cachorro vem correndo pra junto da família? Eu choro. Então, só que sempre associado, assim, a uma masculinidade menor, né? E essa masculinidade menor é sempre associada à mulher, é sempre coisa de mulherzinha, como se houvesse um gradual de humanidade onde o homem tá no topo e um pouco menos do que o homem é a mulher e ainda um pouco menos é o homossexual e por aí vai. E assim, romper com isso, pra mim, é uma coisa assim que é transformadora. E eu sinto muito pelos amigos que não conseguem fazer isso. Estão precisando ouvir mais Cassiano, mais Chimaia, começar a dar uma vazão pra essa alma aí. De chorar só de ouvir você falar do Cassiano, imagina eu ouvindo o Cassiano aqui. 70, Stephanie, rolou o 5º Festival Internacional da Canção. E aquele cara que você... Quantos anos você tem, Stephanie? Eu tenho 34 com um corpinho de 30. Sim, ou menos. Um cara que eu conheci como o Avalanche do Caça Talentos, você lembra? Chegou a pegar isso aí? Não. Nossa! Você lembra do Avalanche? É maravilhoso! Duas coisas, né? O Avalanche do Caça Talentos, que era um boxeador, e ele sempre que dava alguma coisa, né? Sempre que a Fada Bela falava alguma coisa, ele falava Cassius Clay! Quem é Cassius Clay? Ninguém mais que Muhammad Ali. Muhammad Ali. O maior esportista do mundo, na minha modesta opinião. Esse homem, o Avalanche, o Tony Tornado e o Trio Ternura, com uma estética soul music alucinadamente linda, ganharam o primeiro lugar com a canção BR3, que foi composta pelo Antônio Adolfo e o Tibério Gaspar. Às vezes ponto de partida, às vezes ponto. Festival, no 5º Festival Internacional da Canção, a Rede Globo de televisão, né, ela se viu obrigada a mostrar a cara da soul music brasileira. E as casas brasileiras conheceram as roupas, os cabelos, os rostos de quem faz esse som. E vale lembrar que em plena ditadura militar, quando os serviços de inteligência e repressão trabalhavam ativamente para desmobilizar as lutas antirraciais, a presença de artistas como Tim Maia, Tony Tornado na TV, em pleno AI-5, com seu cabelo natural, né, que tem fotografia do Tim Maia quando ele tinha um cabelão grande, né, que é gigantesco também o cabelo dele, cantando música negra com orgulho, é uma das pequenas resistências contra esse apagamento absurdo que o povo negro sofreu ao longo da história. A própria letra da BR3 pode ser entendida como a abordagem da fragilidade do corpo negro. Tem algumas pessoas que fazem uma análise que é sobre as drogas e tal, que me parece um pouco, não sei, me parece um pouco superficial essa associação com as drogas. Eu trabalho essa associação com a fragilidade do corpo negro me parece um pouco mais elaborada. Um corpo negro, o trabalhador, o tempo todo correndo atrás de alguma coisa e, no entanto, a canção termina com "há um crime no longo asfalto dessa estrada e é uma notícia fabricada pro novo herói de cada mês". Quantas vezes nós vemos as notícias condenando pessoas negras, construindo falsos heróis defensores da lei e dos bons costumes? Fala aí, Stephanie, você pode falar mil vezes melhor que eu. É impossível ouvir BR3 e desassociado a um corpo negro. Quando ele fala "a gente morre na isso, BR3... ele e as três cantando com ele? Pois é, eu acho que já é assim, como diria o Andy Lorde, é o corpo negro na linha, de frente, sabe? Então, tem algumas imagens misteriosas, alguma coisa sobre um foguete indo para o espaço, seria Tony Tornado um afrofuturista e a gente não percebia. Olha que desgraçado. Tem uma coisa do link. Será que, né? Tem uma imagem de um Jesus Cristo de aço. E aí eu fico pensando nesse Jesus Cristo inviolável. Faz um contraponto com essa fragilidade desse corpo. Sim. Que corre e morre na BR3. Eu acho que essa música ela permite várias viagens, mas eu acho que, assim, não tem como olhar pra ela e achar que ela não tá ligada a uma sutil racial sobre o corpo negro no espaço. Então, por isso que eu acho que essa associação, essa análise que diz que essa música fala sobre drogas, ela é tão superficial, mas tão superficial que, assim, me desculpa. Eu não consigo acreditar nisso. Tem uma outra música do Tony Tornado que eu acho ainda melhor do que BR3, melhor esteticamente falando, assim, eu acho ela mais gostosa de ouvir, que é o Jornaleiro. Que essa música, o Jornaleiro, ela tem muito, muito cara de soul music. Ela é soul music, assim, na sua essência. Então, mas eu não vou falar nada, só vou botar essa música aqui pra você ouvir e tirar suas conclusões sobre a luta. Quem vai querer a luta? Quem vende ganha, quem não vende se machuca. Compra amor, compra doutor, por favor. Sou jornaleiro, não sou cordeiro, com três herdeiros. Quem vai querer a luta? Quem vai querer? E também em 1970, Stephanie. Um lamento de saudade, como um blues que está na raiz do soul music, surge da voz e do violão de um baiano que coloca gingado na música e ganha as paradas de sucesso. Ele já havia estado entre os músicos da Jovem Guarda também, né, como o Eduardo Araújo lá no começo. O próprio Tim Maia, né, ele teve uma experiência lá com a Jovem Guarda, que não, enfim, quem viu o filme lá dele sabe disso. Mas o Brasil realmente conhece esse homem, Paulo Diniz, com I Want to Go Back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't Essa música, Stephanie, pode parecer simplesmente a história de um baiano que tá, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, trabalhando, né? Ou em outro estado, e que pega o seu violão para tentar amenizar a saudade de casa. Contudo, ela toma um ar muito político quando se revela que ela é uma homenagem ao Caetano Veloso, que estava exilado político lá em Londres nesse momento. Ou seja, mais uma música que passou com facilidade na peneira burra dos milicos. E assim, só o fato dela ser cantada em inglês, sim, né? Sim, é sim, o sim. Eu lírico do Caetano todinho. Exatamente, né? Porque assim, né? Quando eu era criança, eu ouvia essa música e meu pai sempre falava isso. Eu falava, não, é o cara que, sei lá, numa leitura ultra racista, ultra misógina, ultra xenofóbica, preconceituosa, né, de uma maneira geral. Fala, não, isso aí é o baiano que tá em São Paulo trabalhando de servente, que tá com saudades da Bahia. E assim, daí quando você fala, daí quando você pensa, mas porra, mas se ele é um baiano em São Paulo, por que que ele tá cantando em inglês? E daí quando você descobre que é sobre o Caetano Veloso, você fala, desgraçado, agora entendi. Pois é. Eu acho que tá faltando mulher nesse programa. A gente não falou, assim, a gente só falou do Trio, né? Ternura, que nem tem os nomes, né? A gente nem citou os nomes delas, né? Pois é, enfim. E aí, então, eu vou te dizer que uma das grandes dificuldades nesse programa foi justamente encontrar informações sobre as mulheres do Soul. Porque não é que elas não existissem. Elas existiram e fizeram coisas maravilhosas que você vai tocar aqui pra gente. Ainda na década de 70, a gente tem a Renata Lu, que gravou um LP. Nossa. Com o mesmo nome dela, chamado Renata Lu, com um som super dançante e uma pegada que não ficava devendo. Nossa. Em nada para as divas americanas. Não tem então como ficar parado, sério. Vai soltar essa música que vai, tipo, fazer com que a galera dance ouvindo Benzina no Meião no coletivo. Também tem a Rosa Maria, que já dá uma abrasileirada no soul, que já coloca uns outros elementos, mas é extremamente dançante. E se a gente prestar bastante atenção nessa música, Barba, ela tem ali uma marcação de samba, sim, de gafieira. Tem já uma mistura, uma abrasileirada bem swingada ali. Deixa, não deixa que eu desapareça. Deixa, não deixa que eu desapareça. Não vou deixar o meu amor, nem que tudo mude no mundo de lugar. Deixa, não deixa que eu desapareça. Deixa, não deixa que eu desapareça. Não vou deixar o meu amor, nem que tudo mude no mundo de lugar. Só quem chora sabe mais. Quem não sabe se ganhou, perdeu. Essa música da Rosa Maria, né? Meu pai, ele falava assim, ele tem uma colherada de gafieira, né? Ah, porque você ouve ela e você fala, não, beleza. Mas se você ouve uma segunda vez, você fala, tem um bagulho ali que eu não tô entendendo o que que é. Você fala, ah, isso aí é uma colherada de gafieira que colocaram ali. E assim, eu queria muito que a gente tivesse conseguido encontrar mais informações sobre essas cantoras, porque assim, você me passou os links pra ouvir e eu fiquei apaixonada e eu fiquei ouvindo aqui loucamente, mas a gente quase não tem informações. O que a gente descobriu, basicamente, é que elas foram gravadas por um selo chamado Copacabana Discos, uhum, que era uma gravadora aqui do Rio de Janeiro, que depois foi transferida para o interior de São Paulo, que funcionou de 1948 a 1990. E aí, durante esse período dos anos 60 e 70, ela gravou muita galera do soul. Uhum. Mas bem nessa lógica de LP, compacto e tal. No fim de carreira, já quando a Copacabana Discos foi comprada por uma grande, um grande grupo, acho que foi a EMI que comprou, foi quando começou já aquela crise do mercado fonográfico, eles eram conhecidos por ser de sertanejo, uma gravadora de sertanejo. Então você vê que os caras foram mudando, assim, se reinventando. Sim. Os primeiros discos do Chitãozinho Chororó são gravados pela Copacabana também. Uma curiosidade aqui pra galera. Mas aí você vê que, assim, é mais uma vez aquelas coisas que a gente conversa sobre o apagamento. Quer dizer, a gente tem essas cantoras maravilhosas, uns arranjos incríveis, e a gente não tem, assim, um histórico do tipo, ah, gravou um disco e sumiu, gravou um disco e foi fazer outra coisa, sim, né? Assim, as carreiras artísticas das mulheres muitas vezes são interrompidas por questões como maternidade, sim, cuidado com a família, enfim. Então, assim, a mulher está muito bem na carreira. Acontece alguma coisa, ela precisa interromper, se vê obrigada a interromper. Só que aí a gente não tem nenhum histórico disso, né? Assim, exatamente, eu fiquei muito contente por você ter me apresentado. Vou agradecer aqui por você ter me mostrado. De nada. Renata Lu e Rosa Maria Barba. Renata Lu, eu amo essa mulher. O som dessa mulher é sensacional. Puta. Bom, a batida, os metais, o swing e a versatilidade do soul que dá espaço pra esse orgulho negro, uma críticas sutis, demonstrações de amor e de alegria influenciam vários artistas brasileiros que assimilam os elementos estéticos do soul, até mesmo os brancos que tinham nenhuma ligação com a causa negra. Durante os anos 60, Stephanie, uma figura fantástica, e essa figura, sério, esse, eu queria ser amigo desse cara, que poderia ser, sem nenhum exagero, ser chamado de James Brown brasileiro. É o nosso Gerson Rodrigues Cortez, que entrou para a história do soul music com um nome que também é tão sensacional quanto ele, que é Gerson King Combo. Amigo do Gerson King Combo, não queira ser meu amigo. Exato, se você não quer ser amigo do Gerson, não queira ser meu amigo, porque eu não quero ser seu amigo, essa que é real. Enfim, o King Combo se apresentava especialmente nos bailes black, que aconteciam no Rio de Janeiro, no fim dos anos 60, e nós já comentamos aqui, né, como a cultura dos bailes contribuiu para mudar os rumos da música popular no Rio de Janeiro. Nos anos 70, um professor de geografia, super apaixonado por música, com uma coleção absurda. Outro que eu queria ser amigo. Desculpa te interromper. Pois é, exatamente. Com uma coleção absurda de discos de vinil, resolve assumir uma persona e tocar na rádio mundial. E provoca uma revolução no rádio brasileiro. Nós estamos falando dele, do Big Boy. Hello, crazy people, Big Boy. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical. 860 Mundial, ritmos de boate. É como se você estivesse sentado, tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, ritmos de boate. Já foi citado aqui no programa sobre o funk, né? O professor Newton Duarte. Newton, resolve... para. Professor Newton não tem cara de DJ. Pois é. Mas enfim, deixa, né, cria essa persona, esse grande disc jockey que mudou a comunicação, mudou o rádio para jovens, mudou o que a gente entende como estética do popular, né? E se torna o Big Boy e começa com os bailes. O Big Boy, ele não só ele não só mudou a maneira como o rádio era feito, como essa lógica de, tipo, som pra dançar, né? Sim. Então, com ele começou toda uma organização, toda uma movimentação dos bailes de subúrbio, dos bailes itinerantes. A galera ouvia o programa pra dançar em casa. E nesse processo, né, de migrar do rádio pro local, pras festas, enfim, ele se junta com uma figura que já tá discotecando, Barba, desde os anos 60, que já tava também, assim, no baile black há muito tempo, que é o Ademir Lemos, uhum, que também é outra figura histórica que vai desembocar lá nos primórdios do funk carioca. Quando o Ademir e o Big Boy se juntaram, eles criaram o Baile da Pesada, que aí foi quando o bicho pegou. O Baile da Pesada fez história no Rio de Janeiro. Ele começou no Canecão, que era uma casa de show famosa aqui em Botafogo, ali perto da UFRJ. Não. E do Canecão, lá da Zona Sul do Rio, ele atraía a gente da cidade inteira pra ir pra esse baile. E depois disso, eles começaram a criar bailes itinerantes. E aí, conforme o baile começa a rodar, você começa a ver galeras diferentes, influências diferentes, como a galera reage, cada público reage. Aí que o baile foi incorporando mais elementos ainda de música negra. E aí a gente vai ver a cultura dos MCs, a gente vai ver todo um caldeirão fervendo aí que vai mudar completamente o que a gente entendia de música com o surgimento do funk. Esse programa é um recorte. E assim como... Bom, a gente já tá indo pro final. É isso mesmo? Porra, Stephanie, nossa, quero falar mais, rápido. Cara. Quero falar mais. Esse programa que a gente tá gravando aqui, ele é um recorte. Assim como muitos nomes foram... com muita dor no coração, deixado de lado, a fim de não ficarmos aqui 10 horas falando sobre esse ritmo, sobre esse movimento musical tão importante aqui no Brasil, e muito menos conhecido e reconhecido do que deveria. A gente poderia falar do Hildon, a gente poderia falar do Claudio Zoli, a gente poderia falar da Paula Lima, do Tony Bizarro, procura no Twitter, procura no YouTube, Tony Bizarro, Negra Lee, Wilson Simoni, Ed Mota. Porra, se você não conhece Ed Mota, meu irmão. E a banda dele, né, que era Conexão Japeri, Escova e a Máfia, Léo Maia, até Lulu Santos, Fernanda Abreu, Fat Family, eu tinha esquecido desses caras. Sampa Crio, Thaís G1, Maurício Manielli e Max de Castro. A lista, Stephanie, é absurdamente grande. E para terminar esse programa, honrando uma das artistas mais injustiçadas e menos valorizadas desse movimento de toda a música brasileira, pelo menos na minha opinião, eu acho que ela é uma das vozes mais subvalorizadas que a gente tem na MPB como um todo, não apenas no Soul Music, mas na MPB como um todo. Barba, essa música foi um baque na minha vida. Essa música, eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa negra falando sobre ser negro e se reconhecer como bonito, do tipo... aquela coisa, você tem se reconhecer como negro, reconhecer a própria beleza e ver que, na verdade, o problema do estranhamento tá no outro. Né? Quando fala, a verdade é que você tem cabelo duro, como o meu, sarará crioulo. Então, tipo, cara, eu sei quem eu sou, eu tô de boa com quem eu sou. Se enxerga aí, vai, porque a sua vida vai ficar melhor se você souber quem você é, de onde você veio, qual é o seu esquema, sabe? E assim, é o que você falou, cara, é a voz, né? Assim, a Sandra de Sá, ela é muito maravilhosa. Ela é muito sensacional. Eu peço a permissão pra você, pra gente terminar esse programa com ela, a Sandra Cristina Frederico de Sá, cantando essa música, Olhos Coloridos. O que você acha dessa música, Steph? Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. cabelo. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você. Olhos coloridos me fazem refletir. Eu tô sempre na minha. É, não posso mais fugir. Não posso mais, não posso mais, não posso mais. É, meu cabelo enrolado. Todos querem imitar. Altamente consciente, sou altamente confiante. Eu acredito no meu povo brasileiro.